Rádio Caruncho, FM Livre, Cachoeira do Sul. E aí, gurizada, beleza? Tamo de novo aí no nosso terceiro programa da Rádio Caruncho, aqui direto da Área 51. Então vamos começar aí... Programa da bicicleta, né? Bah, é isso mesmo, programa da bicicleta. Eu sempre chego atolando, né, cara? Eu nunca sei apresentar um programa. Mas eu acho que eu vou conseguir, eu acho que eu tenho potencial, eu vou conseguir. Então... Começando mais um programa, Rádio Caruncho, Rádio Livre, como é que é a vinheta? FM Livre. Isso aí. Aqui é o programa da bicicleta. A gente vai começar com umas músicas aí. E na volta a gente já vai falar sobre os tópicos da... É, a gente já pode até apresentar alguns tópicos aí da noite. Então vai lá. É, tanto no pequeno expediente quanto no grande expediente. Hoje a gente vai falar sobre o passeio ciclístico aí, a viagem ciclística, Tranqueira Invicta, que o pessoal foi pra Rio Pardo, né? Isso aí, beleza, ali a galera saiu ali do... De onde saiu? Cinco Esquinas. Das Cinco Esquinas, como vocês estão vendo, eu sei tudo sobre o programa hoje, né? E disse que foi bem legal, eu não fui pra variar, mas eu acompanhei pelas fotos, pelo Face, a galera chegou lá, já postou umas fotos ali, já deu uma interagida... Chegaram bem bacana e teve um pessoal que foi e voltaram no mesmo dia. Os guerreiros. E teve os caras que foram e ficaram lá. Fizeram uma banda, tem museu, tem umas paradas bem bacanas lá. Rio Pardo tem coisa... Tá, mas não conta tudo, no próximo bloco. Me empolguei agora. A gente vai falar também sobre o trancamento da rua 7 de setembro, aos domingos. Inclusive a gente tem um convidado aqui, né? Isso aí. O nosso convidado vai falar aqui, né? E... nós conseguimos trazer uma pessoa que é contrária, né? Então, vai ser interessante aí pra gente poder fazer esse contraponto aí. Eu acho que vai ser legal, quem sabe, mudar, inclusive, a opinião dele. É isso aí. Se não for por bem, vai ser por mal. É, a gente caga ali a pau aqui depois na saída. É, bem marxista. Aí, depois, a gente também vai falar sobre o grande acontecimento dessa semana, né? Que é a massa crítica. Aí, massa. A massa crítica que vai ser a massa crítica do barulho. Do barulho. E falhou meu apito, essa merda. Até tô em negociação pra pegar uns tamborim da escola que eu participo lá, uns surdos, uns repiniques, vamos ver se eu consigo trazer. Muito o problema bem. Vai ser andar de bicicleta e tocar. Mas pode ir, né? À escola de samba na frente. É, também, vamos lá. Mas aí a gente vai falar depois sobre a massa crítica. Com certeza. E também a gente vai falar sobre a oficina e... de reparação aí das bicicletas que vai acontecer no sábado lá na casa do nosso companheiro aí, o Frávio. Isso aí a gente vai falando na sequência. Agora o Mal vai apresentar as músicas aí. Vamos sair com qual? Com a trilha do Pulp Fiction com Pumpkin and Honey Bunny. É isso aí, tá na ordem então, é isso aí. É que eu não curto muito inglês mesmo, nunca entendi de inglês porra nenhuma. Então deixa pro Thiago falar que ele tá mais... Depois ocupado. Vem o Bonde do Rolê com Gasolina. Essa aí em brasileiro, né? É. Depois o Cansei de Ser Sexy com Alalá. E por fim, Eu Quero Ser Seu Tamagotchi com Lucy and the Pop Sonics. Uma banda de Brasília aí que eu super respeito aí e tal. Hoje tá bem variado, né, a playlist, tá bacana. É, tá bacana. Não, te falo em variado, vai ter aí muita coisa legal aí. Isso aí. É. É, esse é o programa da bicicleta, acontece sempre às terças-feiras, né, que horário, irmão? 20 horas. 20 horas. Acertei. Na Rádio Caruncha FM Livre, tá começando agora, então dá tempo, né, de dar aquela tweetada aí. É isso aí. Compartilhar no Face. Quem tiver ouvido, se quiser dar uma chegada aí pra dar uma abrilhantada maior no programa, é. Tamo aí. A gente já... A casa aqui tem 489 metros quadrados, né, é. Então tem bastante espaço pra galera chegar aí. Muito bem, então vamos lá, vamos de som. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Para, Paraguai, África, Bática, África. Cause you know what you don't wanna. E aí, voltando então, dessas... quantas foi? Três, né? Quatro? Três músicas bem bacana, aleatória, no Rondo, Repeat Forever, a gente colocou ali. E agora a gente vai falar sobre a pedalada que teve na... que a galera do... ajuda aí. Cachoeira do Pedal. Cachoeira do Pedal pedalou. Cachoeira do Pedal pedalou. Até aquela cidade... fantástica de Rio Pardo. Massa. Infelizmente eu não fui, como sempre, mas eu acompanhei pelo Facebook. A galera tá bem faceira, bem feliz, postando altos comentários. 63 quilômetros de pedal. Isso aí, muito importante tu falar isso aí. 60 foram... só de ida, 63 só de ida. É, só de ida, exatamente. É, depois tem volta, claro. E foram 26 pessoas. Nossa. Acho... E iniciantes também, né? Ah, é? Pessoas, tinha umas meninas iniciantes ali e diz que... aguentaram bravamente a pedalada. Meu, show, my eyes. Show, eu ia show. Falar outra coisa, mas meus olhos, então. Isso que foi bem bacana. Show de pedal. E Rio Pardo é uma cidade muito bacana, assim, porque ela tem alguns atrativos, principalmente, assim, da questão do patrimônio histórico, né? Onde o pessoal visitou lá a Rua da Ladeira. Já foi em Rio Pardo? Não fui ainda, cara. Ainda não fui. É, tem a Rua da Ladeira, que é muito bacana. Foi a primeira rua calçada da cidade, né? Uma cidade histórica que tem mais de 200 anos, né? E também visitaram o Centro Regional de Cultura de Rio Pardo, que é um centro cultural, um prédio que tem mais de 150 anos, foi todo restaurado e tal. E é um prédio com mais de 1.300 metros quadrados, assim, com biblioteca, café e memorial. Muito internet bacana. Grátis também tem. Olha, cara, faz tempo que eu não vou lá, assim, mas acredito que deve ter. Massa. E também visitaram um museu histórico de Rio Pardo, que é um museu que tem coisas bem interessantes, assim, como uma mala guarda-roupa. Ah, não conheci, hein? É, uma malinha pequenininha, assim, mas no formato de guarda-roupa. E tu abre, assim, tem os cabides, tudo. Bacana. Eu não fui nesse passeio também, gostaria de ter ido. Mas além de eu ter condições físicas desfavoráveis para encarar esse trajeto, também tem essa questão de ter outros compromissos aí e tal. Gostaria de ter me programado melhor para ir. Acredito que haverão novos passeios nesse sentido, porque eu acho que foi um sucesso, assim, né? Inclusive, teve a parceria de um agente de turismo bem agilizado lá de Rio Pardo, que está se especializando aí em acolher o pessoal do cicloturismo, né? Eu acho bem bacana que as cidades possam se adequar a isso, assim, né? Esse público que está afim de viajar e não está afim de viajar de carro, né? Bacana, que fica a dica para Cachoeira também, né? Sei lá, fazer uma linha, como é que se diz, aquela rota de cicloturismo também, cicloturismo, né? A ideia, o pessoal, nós estávamos falando até... sobre fazer uma rota, tipo, daqui de Cachoeira até o Parque Vitec. É, não. Seria bem interessante. Porteira aqui. 7, Três também. Vendas, tem várias localidades aí, né? A fazenda, não é Camacuã, como é que é o nome daquela fazenda? Ah, cara, agora não sei. É. Bom. Quem sabe trazer o Giro de Itália pra cá também, não sei. Hoje eu tô rolando na internet. Show de bola. E... também falar aí do que aconteceu na semana passada, né? Antes agradecer aí, que a gente rolou as músicas, agradecer, né, irmão? Sim. As pessoas que trazem música pra rádio, né? Aí, valeu, valeu aí, gurizada. Vocês sabem quem são. É, o pessoal aí que diz que vai trazer um MP3 cheio de música se pra cá. Se cuida na rua, que eu vou furar o ventil de vocês, das bicicletas. Vou chutar o ventil. Tem outros também que ficaram bem empolgados apresentando o programa semana passada e não compareceram. É verdade. Né? Tinha um agravante também semana passada, né? Tinha tinha Fantaúva, né, cara? Então tava massa o troço. Inclusive, a exposição tá rolando ainda, né? Tá rolando. Pedalar e fotografar até o dia 30. Quem puder vir aí, dá uma olhada. Acho que vale a pena, acho que vale a pena. Então vamos saudar a visita da noite aí, o nosso amigo Fantasma que tá aqui, né? Boa noite, Fantasma. Boa noite, aqui é o Ziggs. Boa noite, gurizada. E a minha opinião sobre o tratamento... Não, precisa dar não vai ser direto. Noite. Não, só uma boa noite então aí, que fique com o som então. Valeu. Aê. Então tá, esse foi o Ziggs. Aí, muito bem. Visitante aí, brother aí, sempre na casa. E a gente vai falar aí sobre esse acontecimento aí, né, no domingo do trancamento da Rua 7 de Setembro, né? O que, que foi que aconteceu lá? Pô, não, no caso eles querem trancar pra ficar só o pessoal caminhando pra lá e pra cá, e já tem gente, né, dizendo que não tá gostando, e tem as opiniões, tem as duas opiniões, né, cara, tem o pessoal que só quer passar de carro, tem o pessoal lá que é do comércio lá ali dentro, diz que vai atrapalhar as pessoas passarem de carro lá, que vai diminuir a venda dos seus produtos e pá. Mas analisando assim friamente, eu se morasse ali, pra mim tanto faz não, pra mim eu ficaria numa boa fechado ali, porque não vai ser aquela coisa terrorista, fecha, ninguém passa, quem passar morre, não é isso aí. É, quem tiver afim de, quem mora ali, creio que vai dizer, olha, eu moro aqui, abre aqui, que eu vou entrar, quero guardar meu carro, e assim também quem quiser sair, não é aquela coisa assim, não passa e deu, eu acho que tem que ser uma coisa bem esclarecida, não sei se eu tô falando merda, às vezes eu falo merda também, né, cara, mas creio que hoje não. Não, mas não tem problema nenhum falar merda, essa é uma rádio livre. É, até porque ninguém sabe quem sou mesmo. É, mas o que é interessante é que é um trajeto ali de menos de 200 metros, né, é um trecho bem pequeno, assim, onde está sendo fechado a partir da Câmara de Vereadores até ali o Banco do Brasil, assim, né? Então é um trecho bem pequeno realmente, assim, né? Onde proporciona aí que as pessoas que vão para a praça e elas têm um conforto, eu acho, até maior, assim, né? Porque os carros passando ali a menos de 1 km por hora ali, né? Com um som alto, a maioria dos motoristas bebendo, né? É, eu acho que, eu não sei se isso é sadio para a cidade, assim, né? Então fica um pouco aí o meu questionamento nesse sentido, né? Porque se a ideia desse fechamento é para as pessoas utilizarem como uma área de lazer, para poder andar de bicicleta, jogar um tacobol, sei lá, utilizar até mesmo para uma vaga-viva ali, né? O pessoal poder levar suas cadeiras de praia, coisa assim, sentar ali, tomar um chimarrão. Acho que pode haver um aproveitamento melhor daquela área ali, né? Sim, eu acho que sim, que a cidade ainda proporciona isso, né? Ainda tem como fazer, tipo, determinados dias da semana, domingo, fechar ali para ficar mais calmo, para as pessoas poderem ir tranquilamente caminhar numa boa. Eu acho que tinha que aproveitar ainda que a cidade deixa isso acontecer. Tipo, numa Porto Alegre da vida, uma cidade grande, isso nunca vai acontecer. Claro que lá tem as praças, o pessoal... Lá acontece nos corredores de ônibus. É. Bom, não sabia disso. É, eu tô alienado, né, cara? Vou ter que largar o Facebook um pouco. Estudar. Ler. Bom. Então, acho que... Bom, eu acho que... Eu tenho certeza que vai dar muito pano pra manga isso aí. O pessoal vai estar revoltadinho porque estão trancando o meu direito de ir e vir, o caralho, entendeu? Essas coisas todas. Mas, claro, a gente, opinião, cada um tem a sua. Na minha opinião, eu acho sadio aquilo ali. Se eu morasse ali, eu tava numa boa, tava a favor. Entendeu? Oi, aqui o Ziggs, e eu acredito que a cidade é para todos, e independente do espaço, ele deve ser ocupado por todos também, independente da forma que as pessoas vão lá, entendeu? É uma questão de liberdade em si, sabe? Eu acho que as pessoas têm o direito de realmente passar para lá, passar por aquele espaço e tudo mais, e independente da forma com que eles forem, pode ser de bicicleta, de carro, de qualquer forma, entendeu? É uma questão subjetiva de cada um, uma questão de consciência realmente, se a pessoa vai bebendo, se a pessoa vai dirigir em alta velocidade e tudo mais, é uma questão dela, ela tá fazendo isso errado e ela tem consciência disso, entendeu? Eu acho que é por aí, acho que as pessoas têm o direito de passar por lá, se é de carro, se é de moto, enfim, só que o respeito é importante também, então acho que é isso. É, eu até gostaria de propor um questionamento aqui, né, que se a cidade é para todos, né, se o direito à fruição da cidade, assim, é para todos, será que isso necessariamente tem que ser feito de carro, sabe? Eu entendo quando você questionar da pessoa poder passar como quiser, se for montado num jegue, ou de bicicleta, ou de carro, sabe? Mas a questão é que não é isso que acontece, né? O que acontece é uma dominação veicular, né, de carros, de pessoas que geralmente estão infringindo a lei ali, porque estão dirigindo, se alcoolizando, né? Mas aí entendo também que deveria haver um maior vigor aí na fiscalização, né? Fica a dica. E a questão principal é que há uma hegemonia aí dos carros, né? Onde além de haver uma situação assim, de onde quem tem carro é uma pessoa melhor que a outra, né? Tem uma questão do próprio acesso à cidade, né? Pois se eu quero passear com a minha família, quanto tempo eu vou levar para atravessar a rua ali, sabe? Ou se eu quiser levar meus filhos para andar de bicicleta ali, eu vou ter que atravessar aquela via ali também, né? Então, eu acho que uma vez por semana não é problema nenhum trancar a rua, sabe? Eu tenho um amigo que ele tem um escritório no edifício Brasília, que é o edifício que fica ali em cima da Panvel. E tem um vidro que rachou no edifício, né, por causa do som dos carros que passam ali fazendo... E o vidro rachou, bicho. Já pensou se o vidro tivesse caído em cima de alguém, quebrado, caído em cima de alguém, ia matar, velho. Me lembrei daquela cena do Ghost, aquela que o cara pega e morre no vidro. Eu não sei porque eu não vi Ghost. Então, eu acho um pouco perigoso, assim, sabe, que existem diversos espaços aí pros caras aí. Eu acho que se a pessoa gosta de andar de carro rebaixado, gosta de, sei lá, pintar a cara de verde limão, isso aí por aí, não interessa, sabe? Mas eu acho que existem outros espaços pra isso, sabe? Assim como agora tá se configurando lá a Ubra, né, pra esses caras aí que fazem racha e tal, não sei o quê. Eu também sou contrário a isso, sabe? Mas acho que se há espaços constituídos, que os caras vão pra lá, sabe? Agora, eu acho que, não sei, a cidade é pras pessoas, assim, e as praças principalmente, né? Então, o mesmo fenômeno acontece ali em volta do posto de gasolina, ali na, perto dos engenhos. Best. E isso, eu não queria falar o nome, mas tudo bem. Depois você edita. Mas isso não é questionado, entendeu? Ali o trânsito trava da mesma forma, os caras andam bebendo da mesma forma, andam a 2 por hora da mesma forma. Mas ali, ok, já é um espaço constituído, né? Então... Acho que essa questão também de... Vamos trancar ali, a partir da Câmara de Vereadores até o Banco do Brasil. E aí o pessoal se sente revoltado porque eles não vão passar ali. Às vezes não estão nem a fim de passar ali, mas agora porque está trancado, acho que eles vão querer passar ali para, tipo, para ser contrário às coisas. Não é, às vezes não é nenhuma vontade própria. Eu vou passar ali agora porque eu quero passar ali. Então acho que falta um pouco de respeito, de consideração. Creio que vai ficar melhor ali. As pessoas também merecem um pouco de sossego, sabe? Então, vai andar de bicicleta, tu vê que tua vida vai melhorar bastante. Eu acho que... Eu acho que isso é... Não é uma, isso aqui não é uma hipocrisia, né? Eu não tô falando só pra falar. Eu dirijo carro, sim. E eu ando de bicicleta. E eu acho que também tem que ter os dois lados, cara. Eu acho que o cara que anda de bicicleta e que dirige carro, ele tem uma visão melhor do centro, da cidade, de locomoção, entendeu? Porque quando eu tô de carro, eu já vejo um ciclista, eu vou passar por ele, eu já abro ali 1,5 metros, eu já fico olhando pra ele até eu passar dele, pra ter uma segurança. Então eu acho assim, tem que ter os dois lados da moeda. Nada contra quem não anda de bicicleta, mas eu acho que tem que ter o respeito. E aí? Música agora? Não, inclusive coisa? Eu gostaria de sugerir, assim, sabe, que as pessoas ocupem mais a cidade aos finais de semana, sabe? Assim como há esse trancamento ali de um pedacinho de merda da 7, eu sou favorável do trancamento de toda a Júlio de Castilhos, velho, sabe? Eu acho que seria ótimo pra galera descer de skate ali, descer de bicicleta, sabe? Fazer um futebolzinho ali e tal, sabe? Fazer um polo bike. Exato, sabe? Porque o que acontece? Se a gente vê o exemplo que você falou anteriormente, né? Que Porto Alegre não acontece. Não, Porto Alegre acontece. Todos os corredores de ônibus da cidade de Porto Alegre não são utilizados aos domingos para ser uma rua de lazer. Então, num espaço onde passam 2 ônibus em várias avenidas de Porto Alegre, o pessoal vai andar de patins, vai andar de skate, vai andar de bicicleta, né? Então, eu acho que essa ocupação do espaço urbano pelas pessoas, eu acho que ela pode ser muito sadia, assim, sabe? Inclusive, é uma forma de sugerir outras formas de lazer para essas pessoas que só vêm, né, o lazer ao domingo à tarde como passear de carro no centro, né? Sendo que ela pode fazer tantas outras coisas, pode ir no zoológico, pode ir no museu, pode ir namorar, pode ir tomar um sorvete, sabe? Alguns comerciantes reclamaram, né, que o comércio diminui, mas eu não entendo, o cara é um drive-thru, o cara entra de carro na sorveteria? Pois é, eu também acho, porque obviamente que ela vai ter que estacionar o carro pra ir ali pegar o, sei lá, o churros, a puta que pariu, entendeu? É, então, eu particularmente eu não consigo compreender, assim, a reclamação desses comerciantes, assim, né? Inclusive, o jornal da ordem elitista da cidade aí se posiciona de forma bem contrária, né, a esse trancamento, utilizando principalmente esse argumento dos comerciantes, né? E então, casualmente hoje saiu uma matéria aí onde uma das comerciantes dizia que para ela não fede nem cheira, não modifica, né? Porque a pessoa vai ter que parar o carro, né? Se fosse um drive-thru, eu entenderia totalmente, sabe? Tipo, um drive-in também entenderia, sabe? Mas as pessoas não vão fazer a sua alimentação de carro. Então eu fico até puto com isso. É verdade, mano. Então tá, então a gente tá puta cara aqui na Rádio Caruncha, FM Livre de Cachoeira do Sul. Direto da Área 51. É isso mesmo. E então a gente vai rodar mais umas músicas aqui no programa da bicicleta. Agradecer aí a presença do nosso amigo Ziggs, né? E ele vai dar aí o abraço e as considerações dele aí. É, fala aí, mano. Valeu então, um abração pra todos aí. Fiquem com o som então. Boa noite. Muito bem, esse foi o Ziggs aí na nossa Rádio Caruncho. E então a gente vai rolar um Ed Mota. É, tentei, né? Um Cazuza e um Placebo. É, acho que vai dar uma equilibrada, né? Acho que vai ficar punk, vai ficar punk. Acho que tem uma mensagem bem subliminar nessas três músicas aí. Lembrando sempre que a Rádio Caruncha é uma rádio livre que não pode ser ouvida de trás pra frente porque ela contém mensagens demoníacas. Rádio Caruncho, FM Livre, Cachoeira do Sul. Amor de bicho. Em cima do muro, em cima do muro. garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Agora ficha tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. E aí, programa Bicicleta, Rádio Carucho, voltamos agora. É, agora os minutos finais do programa, né? Não, nem tão finais ainda, né? A gente nem, 14 minutos 14 e meio. Minutos, é. E a gente vai divulgar agora, como sempre, né? Todas as quartas-feiras tem a pedalada da Ciclobikes. Pedalada noturna. Pedalada noturna, amanhã vai ser uma pedaladinha curta, que os caras têm uma comemoração de 5 em 5 pedaladas, a galera se reúne num lugar pra fazer uma confraternização ali, fazer um churras, tomar uma limonada, né, cara? Eu até nem sabia que era de 5 em 5. Pelo que eu entendi, era de 5 em 5. Ah, legal. Essa é a 56ª. Mesma sexta, mas aí, pelo não sei o que houve lá, na 55ª não ocorreu, aí sucessivamente passou pra 56ª. Muito bem. É, eu vou ir nessa de amanhã, né, porque 11 km eu aguento. Ah, né, beleza. Tranquilo. Até 18 km eu consigo fazer, assim, né, depois disso... Ah, depende, então, tendo ladeira, acho que tu vai aos 25, eu acho, cara. Não ah, sei. É, sim, claro. Creio que sim. É. Tendo bastante bar também, né, de 5 em 5 um barzinho. É, mas eu não bebo, né, não, eu também não. É, pra tomar um Guaraná, é, né. É, uma Fanta uva. E... Então o pessoal se encontra às 19 horas, né? Concentração 19 horas e 19h30 é a pedalada. Mas, pelo que eu li no Facebook, amanhã vai ser mais cedo. Não tá escrito aí no Facebook? Alguém me corrige se eu estiver errado. Mas, pelo que eu entendi, a galera acho que vai. Tô vendo aqui com a produção, só um pouquinho. Enquanto isso, eu encho linguiça, eu vou falar sobre as estrelas no céu e o quanto a bicicleta é importante. Lê aí, ó. Lê tudo. Ah, não vou ler tudo, cara. Mas porra. Assim, ó. Logo, tá convidando, o Rafa deixou o post aqui que tá convidando, né? Que é 12 conto por churras. E a bebida vai ser... Cada um se vira. Até às 18 horas de amanhã ali pra tá arrecadando dinheiro. Né? Não, tá certo. É às 19h30 mesmo. Em frente a saída 19h30. É. Eu confundi 18 a... O recolhimento da grana. Era até hoje, né? É, eu até hoje às 18 horas. Até hoje. Como é que vai pegar amanhã às 18 horas se amanhã é pedalada? É, exatamente. Foi mal. Então o percurso terá 11 quilômetros, né? Subindo aí pela rua Pinheiro Machado até as 5 esquinas. Depois vão da Avenida Brasil até a Igreja da Marina. E depois vai lá pro Poço Cumprido. É, passando lá pela Unimed e até chegar a um lugar chamado SER Trianon, do qual eu não faço a mínima ideia de onde é, mas é longe pra cacete. Porque é bom que vai todo mundo junto, né? Então, sabendo, todo mundo vai chegando no mesmo lugar. Isso que é bacana, as pedaladas têm disso, entendeu? Foda quando o cara sai atrasado. É, não tem GPS. O bacana é que tu vai conhecendo a cidade, né? É. Porque, por exemplo, essa região do Poço Cumprido aqui, cara, lá no... É o hospital, né? Da Unimed. Sim, assim. Tem ali na... É, tem uma volta bacana ali. É. Eu faz muito tempo que eu nunca fui nesse lugar, cara. É. E... Então, acho que é bacana por isso. Então, tá aí o convite pra 56ª... Sim. Pedalada noturna. Na quarta-feira. E na sexta-feira tem a nossa... O nosso evento aí, que é a Massa Crítica, né? É isso aí, todas as últimas sextas-feiras de cada mês. Não só em Cachoeira, né? No mundo inteiro. 360 cidades. E essa aí é a contemplação da bike, é o nosso protesto particular. E eu quero dizer para os motoristas, assim, também, cara, que a gente faz isso uma vez por mês, tá? E creio que não chega a dar uma hora de trancamento de trânsito. Não chega a dar mais um minuto. É. A gente dá a nossa banda tranquilo. A gente deixa a galera passar. A gente não tranca. Em alguns pontos, claro, é tudo estratégico. Agora fecha. E aí dá uma trancada e abre e vai. Então a gente vê, a gente sente, mas que eu acho que está diminuindo. A primeira Massa Crítica, assim como o Dia Mundial Sem Carro, foi um troço muito louco. Os motoristas muito loucos, taxista buzinando, motoqueiro dando roletão e acelerando e passando por cima de calçadas e nas outras também fechamentos. Então, isso diminuiu. Tomara que diminua bastante, até pro próprio, esse nosso próprio convívio de, mensal e digamos também as nossas pedaladas esporádicas. O pessoal tá vendo ciclistas dando sua banda na cidade. É só sair da rua, né? E a Massa Crítica Tá fazendo isso, a pessoa vê que, ó, todos os meses tem uma galera que tá dando uma pedalada ali, na moral, na tranquila. Então, eu acho que também faz parte deles começarem a respeitar isso, eles a começarem a fazer parte de nós, não de bicicleta, mas querem fazer parte, respeitem a nossa passagem ali, numa boa. Claro que vai ter os esquentadinhos, mas isso aí a gente, né, tira um beijinho, paga petinho, faz qualquer coisa, né, pra galera não ficar nervosa. O nosso amigo aqui vai dar uma lida rápida sobre o que é massa crítica. Boa noite, é o Ziggs, e eu tô lendo aqui um trecho do Wikipedia para explicar um pouco mais sobre o que é massa crítica. Massa crítica, ou bicicletada, usado na maioria das cidades brasileiras e em Portugal, é um evento que ocorre tradicionalmente na última sexta-feira do mês em muitas cidades pelo mundo, onde ciclistas, skatistas e patinadores ou outros veículos movidos à propulsão humana ocupam seu espaço nas ruas. Os principais objetivos são divulgar a bicicleta como um meio de transporte, criar condições favoráveis para o uso deste veículo e tornar mais ecológicos e sustentáveis os sistemas de transporte de pessoas, principalmente no meio urbano. A massa crítica é simplesmente um grupo que se encontra mensalmente para aproveitar o prazer e segurança de andar pela cidade em grupo. A frase, não estamos atrapalhando o trânsito, nós somos o trânsito, expressa bem sua filosofia. Críticos têm alegado que o evento é uma tentativa deliberada de obstruir o tráfego e causar uma interrupção nas funções normais das cidades, afirmando que os indivíduos que participam da massa crítica se recusam a obedecer às leis de tráfego que se aplicam a ciclistas, em geral as mesmas que dos outros veículos. Esses participantes que desrespeitam as leis defendem suas ações baseadas na crença de que, nas circunstâncias especiais que cercam o evento, obedecer às leis à risca seria mais perigoso e inconveniente para os usuários das ruas. Além disso, alguns participantes acreditam que as leis para os usuários de bicicleta nas ruas são injustas e diferentes das que tratam os pedestres e motoristas, e que as leis de trânsito favorecem fortemente o uso de veículos motorizados em muitas cidades. Desrespeitar as leis de trânsito no contexto da massa crítica é, portanto, um protesto contra essa injustiça. Isso aí, bacana. Muito bem, e é esse protesto... Protesto. E contra, indignado também. Esse protesto aí, então, acontece uma vez por mês, né? Também é chamado de celebração, né? Também porque a gente está celebrando aí o nosso veículo não poluente, né? O nosso prazer em andar de bicicleta. Então também é uma celebração. A gente está convidando as pessoas a fazer uma massa crítica do barulho, né? É isso aí, traga pitos, pandeiros, tamborins, qualquer coisa que faça buzina, barulho. Buzina, corneta. É isso aí. O nosso amigo Cigano, acredito que vai estar também, né? É isso aí, vai aí o Cigano. Se estiver ouvindo aí, a gente está sentindo a tua foto nas pedaladas, cara. Não te vimos mais aí, a gente quer que tu chegue junto de novo aí, para fazer a tua performance pedalística e sonora. Pirotécnica. Então, eu acho que é bem importante que as pessoas compreendam assim, que ninguém está causando no trânsito, né? Nós somos o trânsito. Existe sim um trancamento da via, mas é algo breve, passageiro. E eu acredito que se a gente estivesse saindo todos de carro para fazer a mesma coisa, as pessoas iam estar achando bonito que a gente já está fazendo uma carreata. É verdade, né? É verdade. Então, a gente decidiu não fazer uma carreata, a gente decidiu fazer uma bicicletada por uma cidade mais humana. Então, a gente está convidando aí as pessoas que estão ouvindo a chamar os seus amigos, né? Eu sei que a maioria das pessoas que ouvem o programa da bicicleta é porque andam de bicicleta. Mas reforçar aí, então, para convidar o amigo, levar o namorado, a namorada, que às vezes acaba não pedalando junto e tal. A gente tem tido aí alguns exemplos bacanas aí de casais que estão pedalando juntos e tal, né? É, isso aí. E isso tem sido bem bacana. Então, acho que a massa crítica é um evento, né, para isso. Eu queria mandar um beijo bem especial para minha mãe, que vai em toda a massa crítica. Aê, abraço, beijo. E agora ela tem ido pro trabalho de vez em quando, de bicicleta também, tem sido legal. Bacana. E também, né, a gente também quer agradecer e saudar também as pessoas novas que vão chegando, que sempre estão chegando pessoas novas, assim, a internet está abrangendo isso aí, o conhecimento, a galera está vendo aquela movimentação e está perguntando o que é. Então tá sendo bem legal, a gente tá conhecendo gente bem bacana, né, Vertov? E isso é gratificante pra nós, digamos até pra mim, que eu tô... Desde o começo, né, quando começou essa movimentação aí, é foda, né, cara? Desde o dia da Dia Mundial Sem Carro e as massas críticas, então... E tornando, voltando a falar com pessoas que não falava há tempos, então eu acho que a bicicleta, ela é um vetor, né, cara? Ela chama a gente pra conversar e... Pra mim é um veículo de transformação social. É, cara, é muito interessante isso aí. E proporciona momentos muito legais, assim, que eu acho que bem legal. Salve a galera do BH também, né, que tem a sexta-feira o BH ali, o pessoal... É. Podia falar de onde sai a massa crítica, horário, essas coisas. Bem interessante, isso aí. Fala aí. De onde sai a massa crítica, Vertov? Não, de onde ela sai ali da praça. Sim, tô te perguntando. Vamos lá. Porra. Então a massa crítica, ela sai sempre da Praça José Bonifácio, ali no espaço cicloativado, né? Que foi um espaço conquistado aí pelos ciclistas, para todos os ciclistas, né? Com instalação de paraciclos ali e tal. O pessoal vai poder se reunir ali a partir das 19 horas, mas se quiser chegar antes é bem-vindo. Sim. Das 19 às 19h15 sai a bicicletada, né? Então o pessoal vai ali, se reúne, põe plaquinha, distribui apito e tal. E a pedalada é uma pedalada suave pelas ruas principais aí da cidade. Então é só chegar ali no estacionamento pela Milan Cras, perto da quadra de esportes, ali na praça de alimentação da Praça José Bonifácio. O Six já participou em uma das massa crítica aí, conta aí, e já deixa o teu abração aí, que é 9 horas. Olha, eu acho muito importante e gostaria que vocês também fizessem parte desse grande movimento que ocorre na nossa cidade. E então, participem, né? Sexta-feira, tamo aí, então. Boa noite a todos, um abraço. Fiquem com o som logo a mais. Oh, yeah. Eu acho que então é isso aí, galera. Dá um abraço pra galera em geral. Um abraço pra Lisa, que tá na pizzaria agora, confraternizando com o seu Pimpolho. Ela disse que amanhã vai ouvir a reprise. Um abraço, Lisa. Abraço, Lisa! E abraço pra um pessoal que eu conheci no Facebook. Eu conheço só pelo Facebook, mas é muito interessante. Eles têm um perfil, o Ciclo Ativa. E também a galera tá envolvida com o pedal. É muito legal, cara. E ela, eu fiquei de dar um abraço pra essa galera aí, que eles estão envolvidos. São cachoeirense, é uma menina que é cachoeirense. Que mora lá no litoral, que eu esqueci a cidade agora, me desculpe, esqueci até o nome, cara, porque faz pouco tempo que eu falo com ela e misturei tudo. Acha no Facebook aí. Pá, cara. Tá, já é, mas ela sabe quem é que eu tô falando. Então, que ela disse que quando vieram pra Cachoeira, ela vai procurar gente pra dar uma pedalada aí. Então, assim, bem interessante. Aí, a partir disso, ela montou o grupo de ciclistas dela, Cicloativa. Então, foi bem legal, um abraço pra ela. Então, tá, eu também vou mandar um abraço aí. Para os membros aí do Ciclo Ativado, né? O Corleone, que é um cara bem ativo aí, o TW, a Lisa, a Mafalda, a Cris, Moniquita, ajuda aí, Mal. O Mal, o Vampiro Doidão, o Limão, tem uma galera aí do Ciclo Ativado. E mandar um abraço também bem especial para as garotas lá das pedalinas, que se encontram sempre no primeiro domingo de cada mês em Porto Alegre, a Aline Brandão, a Bruna Nieschi, mandar um super abraço aí, falar que a gente falou aí semana passada da Bibu, que foi a primeira roda fixa de bambu aí de Porto Alegre, fez sucesso aqui com a galera, e a gente está aguardando aí uma entrevista aí ao vivo, né, pela rádio aí, que a gente tem condições de entrevistar aí para falar um pouco sobre o movimento ciclístico de Porto Alegre, promovendo essa integração aí, né, e tal. E também mandar um abraço pro pessoal que vai se encontrar amanhã aí na pedalada noturna com churrasco. É isso aí, galera, abraço para vocês, então, que seja uma pedalada bacana amanhã, a confortização melhor ainda. E eu acho que da minha parte é isso aí, valeu. Então tá, o programa da bicicleta acontece aqui na Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, uma rádio livre e libertária aí contra os latifúndios do espectro sonoro, e a gente vai rodar em um som especialmente aí pro nosso amigo Zix, que compareceu aí na rádio, e é um grande amigo aí do coletivo também, mandar um abraço lá pro pessoal da Casa Pirata, gente está aqui na área 51, saindo daqui a gente vai para lá. Então a gente vai rodar Renato Godard com Como Mar, depois o Tom Waits com Old Shoes, Pictures and Postcards, e depois a música aí, Hurt, do Johnny Cash. Dá um play, trazer back. Rádio Caruncho, FM livre de Cachoeira do Sul, a pedra que faltava no seu sapato. My heart when I look in your eyes.